Antena Web Informação. Tanto mar. Agora, a comunidade lusófona já tem um espaço radiofónico no canal 1 da Antena Web. Tanto Mar, produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto Mar, aos sábados, às 21 horas, no canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. É catastrófica a situação na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. O vulcão, que entrou em erupção há vários dias, está a desalojar consecutivamente pessoas nesta ilha cabo-verdiana. A ilha corre, inclusive, um certo risco de integridade, já que o vulcão está a expelir bastante lava e, simultaneamente, a libertar bastante do que é o suporte da própria ilha. Este vulcão entrou em erupção nesta semana, aliás, na semana passada, e tem desde então alertado as autoridades cabo-verdianas para o que está a acontecer não só nesta ilha, mas em todo o território cabo-verdiano. O estado de catástrofe já foi declarado pelo primeiro-ministro e pelo governo cabo-verdianos sobre a Ilha do Fogo. Isto permite que os meios sejam muito mais rapidamente movimentados e as pessoas retiradas com outra organização. O chocolate está a acabar, ou melhor dizendo, a procura pode igualar a oferta dentro de alguns anos. Dá-se o caso de que, devido a um fungo que está a prejudicar seriamente a produção de cacau na África Ocidental, e também ao facto de que as pessoas têm procurado mais o chocolate negro, que requer mais cacau, esta oferta está a decair e a procura a aumentar. Daqui a cerca de 5 anos, se o ritmo se mantém, poderá praticamente ser nula a diferença entre oferta e procura. O chocolate branco parece ser o único que não corre riscos com esta situação, dado pelo facto de não ter qualquer quantidade de cacau. Bruxelas vai arriscar e deixou passar, por assim dizer, o Orçamento de Estado para 2015 português. Depois de várias advertências, Bruxelas decidiu confiar no governo e deixar passar este orçamento que promete, segundo estes dados, promete acabar com o excesso de déficit de Portugal. Recordemos que os países que fazem parte da União Europeia têm que ter, no máximo, um déficit de 3%. Portugal está neste momento nos 3,8, mas poderá vir a decair para 2,7 no final do ano 2015. Todavia, a União Europeia, a Comissão Europeia, deixa uma advertência: no caso de até março haver derrapagem orçamental, Portugal vai sofrer sanções económicas. O Estoril empatou 3-3 com o PSV Eindhoven. A equipa estorilista esteve inclusive a vencer por 3-2, mas na segunda parte a equipa holandesa conseguiu o resultado final de 3-3. Isto faz com que a equipa do Estoril fique com 4 pontos a uma jornada do final na Liga Europa. Este é o nosso Antena Web Informação. Vamos voltar na próxima segunda-feira, por volta mais ou menos desta mesma hora, 13h25. Para si, ouvinte, uma boa tarde.